Olá pessoal de Franca, estamos começando mais uma edição do programa Lixeirinha, aqui na rádio Unifran FM 101.3. Como vocês sabem, é um programa semanal que vai ao ar todas as quartas-feiras às 9 horas da noite e tem reprise aos domingos às 4 horas da tarde. Eu sou o Tuizinho, para quem não me conhece, e esse é o Lixeirinha. Programa, aliás, voltado para a cultura independente, como vocês estão cansados de saber. E o programa de hoje está muito especial, como de praxe, né? Como eu sempre digo. Mas ele de fato está sempre especial mesmo. É sempre uma superação, assim, novidades. Hoje, por exemplo, tem entrevistinha, tem várias surpresinhas aí pela frente. Tem a cobertura da festa do coletivo Guerrilha Gig, que foi lá na República Inferno, né, aqui em Franca. E entre várias outras coisas aí, se fosse vocês, eu não levantava a bunda daí, da cadeira, ou de onde vocês estiverem, até acabar o programa. Programa esse que, por estar tão especial, eu gostaria de abrir com chave de ouro. Eu tenho um amigo que eu conheço desde, sei lá, 2003, 2004, de Sorocaba, e a gente costumava compor, a gente tinha um método, né, de composição bem peculiar, assim. Ele compunha um compasso e eu compunha o próximo compasso. Então a gente ficava intercalando, cada um compunha um compasso e depois a gente juntava tudo e via no que dava. A gente fazia isso pela internet, porque eu não conheço ele pessoalmente. Já tive oportunidade, a gente já combinou de se encontrar no show do Hermeto Pascoal lá em Campinas, em, sei lá, 2000 e bolinha. Não vou lembrar, deve ser 2004. E eu fui, ele foi, mas a gente acabou não se encontrando, enfim. E essa dupla que eu tinha com ele chamava Par ou Ímpar, mas o que a gente vai ouvir aqui é um trabalho solo dele, né? A música se chama Biju, e o grande figura é ninguém mais, ninguém menos do que David Boltsiavaras. Espero que vocês gostem. Acho que é a música mais propícia para abrir esse programa todo especial. E daqui a pouco eu volto. Lixeirinha. O mundo menstrua e nós somos o absorvente. isso aí, estamos de volta com o programa Lixeirinha aqui na Rádio Unifran FM. Eu sou o Tuizinho. A gente ouviu David Botsevaras com a música Biju, um grande parceiro aí de Sorocaba. Então quero deixar um abraço para ele, um salve, em homenagem aos bons tempos de Paroímpar, digamos assim. Agora a gente vai mudar de praia, né? Porque aqui a gente não. Eu procuro não deixar a coisa tendenciosa, nem ficar especificando gêneros, nem estilo. E, acima de tudo, esclarecer sempre isso, deixar bem claro, trazer à tona, enfim. Então a gente vai ouvir uma banda de blues chamada Mojo Workers, lá de São Paulo. Eu conheci praticamente hoje. Quem me apresentou foi meu amigo Perdido. Aliás, um abraço pra ele também. E é uma banda de São Paulo, dos amigos dele. Pra quem gosta de blues, enfim, é um prato cheio, muito bem tocado. É meio até caricato, assim. Você não percebe elementos, enfim, que não são do blues tradicional. Bom, vamos ouvir, né? Sem mais delongas, e daqui a pouco eu volto com Lixeirinha, piorando no bom sentido. Ah, o nome da faixa é Picking Up Troubles. Thank you. Devor, tá com o programa Lixeirinha aqui na Rádio Unifor FM 101.3. A gente ouviu Mojo Workers com a faixa Picking Up Troubles, bluseira do caralho. E lembrando, quero lembrar que esse programa tem o patrocínio de Lu Tatu. Pra quem quiser fazer uma tatuagem a domicílio, ou em domicílio, enfim, eu prefiro falar a domicílio mesmo sendo errado, se for errado mesmo. Então é só tratar com o Lu, o telefone é 9121-6259. Repetindo, 9121-6259. Ok, a gente vai ouvir agora então um compositorzinho malucão também, o Matheus Mota, lá de São Paulo. Ele é um artista paulistano, né? E ele também desenha, então ele intercala, né? E tudo isso é bem propício, né, pro programa, que lida com isso mesmo, com a lixeira, colagens deliciosas e abstrações, enfim. Aí ele lançou em 2009 um disco chamado Volta ao Mundo de Bicicleta, e a gente vai ouvir a faixa Trapo do Dia Seguinte. Espero que vocês gostem, daqui a pouco eu volto. Amanhã vai ouvir.